sobe, balança, sobe. Foi tão fácil deixar-me perder sem sinais no teu céu, pois eu já não encontro o caminho.

sei que nunca me esqueces. Não me percas nunca mais. Não me percas nunca mais. Não me percas nunca mais. Como entender e responder? coisas que não dão para ver, que não dão para controlar. Deixa-te desfazer este amor. Sentimentos

represent some real hip hop. A bow wow wow, it be your sepadar. Canta pra canal, até paras de pensar. E com grande som, qualquer um se passa. Dá-se mesmo bem, melhor entre os nessa. Somos numa boa, despontar um Cadillac. Somos por um dread, queremos é curtir rap. Se tudo fosse assim, a vida era demais. Muitos o bairro, só dessa que se faz e dá-se bem. Estou a representar um gajo nesta idade, já só penso em desbundar. Só quero é curtir e bulir, nem pensar. E se isto é pecado, a pecar vou continuar. Porque esta é a vida que eu escolhi para mim. Não fazer nenhum, sou um real MC. Lá para as 3 da tarde, estou a acordar no chão. No meio de moladas com um whisky na mão. E está-se bem. E está-se bem. E não dos putos da rua. De pau para o uau, eu faço uma show. A dar do microfone já me mete de wow. Por isso fica fixe e curta sou também. Somos putos do barro, estou-lhe a dar e está-se bem. Que está ao diz-lhe que não, diz-lhe que tudo acabou, que é sempre mais feliz aquele que mais amou. Chega de juras de amor, promessas de amor eterno, para algum tempo depois voltarmos ao mesmo inferno. Por vezes é mesmo assim, não há. Fuja-lo às mãos de um criador. Yeah.